Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Uma nova vida me entregou. O seu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Diga a ele, diga, eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Abre os meus olhos, quero ver. Ó Deus, abre meus olhos, preciso ver. Preciso ver a nova vida, preciso ver a nova história, preciso caminhar nesse tempo assim, Deus. Oh, Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Oh Senhor, o meu passado teu sangue apagou, e uma nova vida me entregou. Seu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci. Faz-me ver assim como sou. Eu quero te convidar nesse dia a abrir seus olhos. Eu quero te convidar nesse dia a abrir seus olhos para ver como Ele te vê. Nesse dia eu quero te convidar a ter os seus olhos abertos e enxergar que o anjo de Deus é maior do que qualquer demônio, que a palavra de Deus é maior do que qualquer palavra de ódio, qualquer palavra de medo, qualquer palavra de rancor contra a tua vida. Abre os nossos olhos, Deus, para ver. Oh, nosso pedido a Ele nesse dia: abre os meus olhos, abre os meus olhos. Oh, caia toda a cegueira da nossa vida, caia toda a cegueira espiritual da tua vida. Oh, eu creio que a luz de Deus brilha onde você está agora. A luz de Deus brilha e te ilumina. Abre os nossos olhos para enxergarmos cada dia mais quem o Senhor faz-nos ser. abre os nossos olhos, oh, tira toda escama, oh, tira todo impedimento para ver, todo impedimento para ver. Deus abre seus olhos, eu vejo luz. Deus abre seus olhos, eu vejo como um anel colocado nas suas mãos hoje. Deus abre seus olhos hoje para que você veja que você é filho, que você é chamado para perto. Deus abre seus olhos hoje para que você veja que você é escolhido para viver renovo. Deus abre seus olhos para que você veja hoje que não há outro caminho senão um caminho de aliança, de perdão, um caminho de cura, restauração, ou um caminho de uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Abre os nossos olhos, oh, oh, eu nasci de novo. Nasci de novo em ti, eu sou mais que vencedor. Diga sobre tudo comigo, diga: eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Você nasceu de novo acima de qualquer doença. Você nasceu de novo acima de qualquer obra de feitiçaria contra a tua vida. Você nasceu de novo acima de qualquer maldição na tua casa, na tua família. Você nasceu de novo acima de qualquer medo ou angústia na tua vida. Eu nasci de novo, eu sou maior que a dor em Cristo. Eu sou maior que o medo, nele eu sou maior, nele eu sou. Nós dizemos isso com fé, diga, ó. Com Cristo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti, é. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida, eu vivo essa nova vida. Fecha a porta para o passado, fecha a porta para o passado. Digo hoje, fecha a porta para o fracasso. Até mesmo fecha a porta para o fracasso, medo. Ou nesse dia hoje eu te digo: fecha essa porta. Fecha essa porta para aquilo que te prende há 10 anos atrás. Fecha a porta para aquilo que te prende há um mês atrás, há 20 anos atrás. Feche. Fecha essa porta para aquilo que te prende. Ou daquilo que se foi, não tem como voltar atrás mais. Fecha a porta, viva o novo. Fecha a porta e viva o renovo. Fecha a porta e vem nascer de novo. Vem, oh, vem, vem. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Sobretudo, diga isso comigo, diga, vai. Eu nasci de novo, eu nasci de novo. Faz-me ver como sou.